Bem-vindos. Bem-vindos ao podcast da Chivox. Connosco temos hoje o Project. Estou quase a expor. Já estou aqui. Já estou aqui. O Devil. Estou quase a espumar da boca. E o... Cuidado. E o Tyram, um dos mais recentes membros do Chivbox. Sou eu, sou eu. Pronto, é tudo, sou eu, olá, estou aqui, não sei o quê. Espuma da boca, etc. Bom, isto o ano está a chegar ao fim e a malta tem que discutir certas coisas pendentes, assuntos de teor, não sei o quê. E um deles é mesmo os jogos do ano, os jogos que cada um mais gostou de jogar. O discurso bem programado. A nova 10 que apareceu no final deste ano e os jogos que mais que a malta está mais à espera para 2012. E por isso, sem mais demoras, porque a malta cá tem que se dormir, ou não sei. Vamos começar por Tyram, por causa das coisas. Tyram. Ah, agora sou eu a começar. Exatamente. Diz aí os jogos que mais gostaste de jogar este ano. Mas não me ponhas aí a Bíblia. Então você se sinta a falar sobre cada um deles. Gears of War 3, pá, tem centenas de modos de jogos diferentes, pá, 3 ou 4, quase centenas, e acaba a história finalmente, aquilo está espetacular. O Skyrim, que só tive e posso jogar ainda um bocadinho, mas estou à espera de... Eu já levo 100 e tal horas. Natal. No online. Yeah, mas eu com 3 horas já consigo ver que o jogo é muito bom. O Rayman Origins, com aquele visual fantástico. O Battlefield 3. O Rayman. O Rayman é espetacular. E dá para 4. Com dois jogos competitivos. O Battlefield 3. Pá, shooter e tal. É melhor do que o Modern Warfare 3. O Portal 2. O Sonic Generations. O El Noir no início do ano. Sim. O Batman. Yeah, o Batman. O Batman Arkham City. O Mortal Kombat. E Miss Explosion Man. Foi o único arcade que usei. Sabes, a gente disse para não levares a Bíblia, mas já. Não, mas eu agora resumi tipo todos. Não fiquei a falar sobre cada um deles. Sim, tipo o outro a falar em Singapura. Exato. Não, mas este aqui o que eu gostei mais talvez tenha sido o Batman e o Gears. O Batman está a ter espetacular. É tipo a melhor narrativa que eu joguei este ano. Mas a, já jogaste? Talvez do L.A. Noir. Ah, não sabia que já tinha jogado. Epá, eu tenho de jogar isso. Não, o Batman é muito bom mesmo. História é... Pá, ódio. Epá, eu gostava de jogar esse jogo, mas depois de ver uma flechada no joelho... Oh, mas o Batman tem uma armadura no joelho, pá. Tu também... Oh, Devil, vais dizer, eu era um Batman como tu, mas depois levei uma flechada no joelho. E aí, ele antes combatia ao crime também. Mas depois foi parar um asilo. Não. Tem mais a ver com o jogo. Oh. Mas vá, digam aí os vossos jogos então. O Senhor da Guerra. O Senhor do Carcano. É, yeah, então. Bem, já disseste qual é que era o jogo, um dos que eu mais gostava. Battlefield 3. Pensei que era o Carcano. O Carcano é o DLC e está brutal. Melhor é o DLC. O Senhor do Clark Kent, meu. Mas pronto. Melhor Carcand. Jogo. Melhor First PS. Depois o Saints Row the Third. É simplesmente fantástica para o total. O Sonic Generations, para quem tem saudades dos bons Sonics. Depois o Dead Island. Dead Island, tal. O FIFA 12, as novidades foram poucas, mas foram boas. E o Mortal Kombat, que apesar de estar ausente assim há alguns anos, voltou em grande. E pronto, Devil. E tinha as melhores fatalities de sempre. Dado que o outro está para ali a comer bolo, é na altura. Ora bem, temos Gears, temos temos Gears, temos Saints Row, temos Dead Island, temos a rapidez do comboio TGV. Ora bem, então, temos o Gears, obviamente, é sem sobra de dúvidas. O Skyrim, claro, é jogo para a vida inteira. Temos o Saints Row com o penetrador. Temos o Battlefield, é engraçado, é, a campanha deixou de desejar, sinceramente deixou de desejar. Fala ao homem que não jogou online porque não tem a passe, mas pronto. É pá, então isso fica para depois. Atenção, o jogo não é pirata. O jogo não é pirata. É em segunda mão. Não, não, era mesmo da análise. Ora bem, temos o Dead Island também, que passei ali com o Senhor da Guerra. Exatamente. Muito juramingo, foi o que foi. Depois foi, sim. Como é que foi mesmo? Porquê? Até porque os glitches são uma coisa maravilhosa que pertence ao mundo dos jogos. E do jogo depois lixou-me e tivemos de começar o jogo todo do início. Foi uma coisa linda de se ver e ouvir. E outra coisa... Trazem com um XBLA, quanto mais que o Dead Island. E outra coisa linda foi passar o primeiro ato com todas as personagens. Yeah. Que o gajo já estava farto daquilo, já sabia as falas de cor. Então, é da maneira que vocês conhecem mesmo bem o jogo deles. Não, as falas não têm muito que saber. Brains. O que mais? O Joe Danger, é verdade, o gordinho na moto. Que mais? O Portal tem uma história, história espetacular e as vozes estão excelentes. O Stack. As vozes que é como quem diz, a protagonista principal não fala nada. Sim, pronto, sim. A Gladys e o Senhor Britânico estão fenomenais. Até ganhar os prémios das vozes, estão excelentes, puramente excelentes. Que mais? O Red Faction, é verdade. O Red Faction com o seu sistema de destruição melhor que o Battlefield 3, não venham cá com tretas. É sim, senhor. Já desde os tempos da PlayStation 2 que faz isso. Já desde os tempos da PlayStation 2 que o Red Faction destrói coisas. Aquilo é o sonho de qualquer criança que não tem Legos. Playmobil não dá para fazer. Minecraft. Ah, por acaso esqueci-me de dizer, o Minecraft também é um bom jogo do ano. O Minecraft é tipo o jogo do lobisomem, do 2D. Claro. Não, mas o Minecraft é muito bom. Pois é. Isso agora vem para a console, o que é bom. Yeah. E tem dragões também. Mas vem para a console, em indie e a gente não temos acesso aos jogos. Não indie. É indie, é arcade mesmo. É arcade mesmo. Bom, e vai ter suporte para Kinect, também já disseram. Tem achievement, está mais complicado. Suporte para Kinect, mas só em Inglaterra. Em Portugal não há. O típico. Logo se vê, logo se vê. Singapura deve ter o suporte para Kinect. E agora o Tyrion fica. Ah, também já tem. Mas vocês não têm. Eu não me queixo. Suporte para Kinect, quando eles têm, eu também costumo usufruir deles. Um bom jogo este ano também foi o L.A. Noire, para os corajosos. Para aquele cenário. Uma boa história. É uma excelente história. Por acaso gostei bastante da personagem principal, da história à volta dele. E o motor para as expressões faciais também está a 5 estrelas. Como é? O gajo do Fringe. Eu referi nisso. Esse tipo estava, era difícil de me ler a cara dele. Eu fiquei tipo, eu conheço isto de algum lado. Era o... agora não me lembro o nome dele, já. Mas também depois tens lá o ator do Mad Men. Tens lá o Boeza. No fim começam a aparecer o pessoal conhecido. E com aquele motor então ainda se percebe mais, o que é bom. Também temos o Gunstringer, um grande jogo. Bastante divertido, com uma campanha fora do normal, mas engraçada. Jogabilidade fácil, podemos jogar sentados. Que é da Twisted Pixels, tem sempre aquela história, aquela galhofa toda. Que mais? Pá, já chega. Já chega. O outro já está... Ou não. O outro já está farto. Bom. E eu é que sou a Bíblia. Eu vou dizer pelos últimos que joguei. Através aqui de um site que me ajuda a minha... É um auxiliar de memória. Joe Danger. O mítico. Pilotzinho. O Renegade Ops. Gears. 3. Saints Row. O Kinect Sports 2 foi engraçado. Tem algumas coisas engraçadas. O Battlefield 3 também. Eu aconselho-vos a ver o trailer do DLC de Natal do Joe Danger. Eu aconselho-vos a ver aquilo e a não sorrirem. Tentem não sorrir ao Sr. Badochinha a ser comido por tubarões. Eu não tenho o jogo, mas vou tirar o DLC enquanto estiver gracioso. Exato. Yeah. Mas aquilo é só durante o tempo limitado, é só mesmo Natal. Eu sei, mas para o próximo Natal voltam a deixar. O que é que mais interessante este ano? O Michael Phelps? Não, estava a gozar. Não, o que seria interessante era é épico também fazer isso com o Gears of War. Do que nunca. Os gajos de Pai Natal. Isso era lindo, meu. Tens o fato do Pai Natal para o... Eles fizeram no... Como é que foi? Um barrete, meu. Os gajos com fizeram uma cara de coelho. Isso foi quando? Não, eles fizeram foi a cabeça da abóbora. Isso foi no Halloween, mas na beta houve um evento qualquer que eles fizeram coelhos. E provavelmente este ano também deve haver, agora 2012. Eu vi isso. E isto se a gente viver, que isto dizem que 2012 o mundo acaba e tal. Mas acaba só para o final do ano, é só em dezembro. Exato, ainda dá para aproveitar. Por isso ainda tens o ano todo de 2012. Não, não, aquilo é... Acaba de dinheiro ao FMI, não sei. Não, não, aquilo não pode acabar porque aquilo é dois dias antes dos meus anos e eu não vou permitir isso. Provavelmente não acaba em Portugal, já que nada chega cá, nem o fim. Também não deve acabar, também acho que sim. Bom, continuando, se me permitirem, o Rage, como queiram chamar, Rage, foi engraçado. É, não, esse é outro. Dizem que aquilo tem uns gráficos do caraças, mas é, não sei, algum erro deve ter ocorrido com a minha consola. É no computador. Só no computador, porque eu tinha umas texturas que aquilo me tinha medo ao susto. Olha, o Gunstringer também, realmente, Fruit Ninja Kinect, muito bom. Não, o Dark Souls, que não tem pausa. O Dark Souls também que foi só passagem. O Age of Empires. É para a X, não é para o online. Para a Xbox, mas é engraçado. É para o PC, mas é para o Games for Windows Live. É por isso conta. Tem Children's, por isso conta. Yeah. É bem fixe, por acaso. Eu gostei, por acaso, mas preferi o original. Não é que o Bulletstorm saiu? Foi este ano? Não. Foi sim. Foi. Bulletstorm foi engraçado. Para saber tudo o Gears, para quem comprava o seu jogo. Verdade. O Bulletstorm é muito divertido. Vendeu como um fail, certamente. E só vendeu porque tinha logo... Foi como o LODST também, vendeu bem por causa das betas. Exatamente. O Thor, obviamente. Não, isso passou... Mas tens o Duke Nukem. O Duke Nukem, em São Rosa. Não. A gente vamos criar um post aí no site com um vídeo captado pelo Sr. Bakumat do famoso Duke Nukem em que vocês vão... Vou difamar o jogo. Pura e crua e dura a vida do... Mas e agora o novo DLC, pô, do Duke Nukem. Mas a gente quer comprar isso. Pois é. 10€. Project, tu não podes falar porque tu compraste o jogo. Eu comprei o jogo, não comprei o DLC. Eu comprei o jogo em edição de colecionador. E arrependo-me bem. Estavam todos possuídos pelo demónio, foi. Pá, eu digo-te, eu adorei o Duke Nukem 3D, mas este Duke Nukem foi... Este aqui eu quando joguei a beta, quando para encomendava o jogo tinha acesso à beta. Opa, eu estava mesmo um niquinho para rejeitar, para cancelar a encomenda. Opa, mas valeu mais a pena ter comprado aquilo pela estatueta e pelos dois coisinhos que trouxe do que pelo jogo. Eu vi a estatueta, aquilo parece do tamanho de um porta-chaves. Pensava que aquilo não era. Não é. Estás a ver a do Assassin's Creed? Não. Tenho uma ideia. É a metade do Assassin's Creed. Ai, até é minúsculo. Não é. Acho um bocadinho maior que eu vi aquilo lá na... Eu tenho aqui, estou a olhar para ela agora. Estatueta que é estatueta, ou é do Gears ou é do Skyrim. Isso é que são... E do Halo Reach, legendário, que eu tenho essa. Sim. Isso é até que... muito louca também. Isso é que são estatuetas de homem. Ou do Max Payne 3. Epá, isso ainda falta. Bom, avançando. Nova 10. Opiniões. Podem tirar. É muito bonito isso, senhor. Mas Portugal recebeu isso. Só é difícil descobrir as promoções. E para quem não tem conta inglesa, não serve nada com os controles de voz pelo do Kinect. E não tem YouTube. E não tem e não tem nada. Pronto, lá está. Quem tem conta portuguesa não tem nada. Quem tem conta inglesa pode usufruir dessas coisas. Quem tem conta portuguesa ganhou duas coisas. Montes de buzinas a ver o jogo, montes de notificações durante um jogo, e um sistema de cloud que eu ainda não funcionei, mas também ainda não tenho paciência para isso. O sistema de cloud está a porrer, dá jeito. Eu acho que houve uma pessoa qualquer da minha lista que tentou usar isso e não conseguiu. Mas pronto, por isso estão a ver. Portugal, tipo um cloud rasca e mais notificações enquanto o jogo. Isso deve estar a funcionar bem, apenas não. Eu ontem estava, tenho a console nova, ontem tentei, pus os shapes lá, mas depois, entretanto, arrependi-me e pus na pen. Mas porque ia ativar isso do outro lado, ia experimentar. É pena não dar para os perfis, isso é que era. O quê? O cloud? Yeah. Os perfis tens de ser para saves. Não dá não. Não dá não, é só mesmo para saves. É só para os saves. Ah. Yeah. Bom, mas antes de passarmos ao próximo assunto, quero deixar aqui notificação que é possível ter o YouTube na conta portuguesa. Para tal, criem uma conta de um país qualquer que tenha o YouTube. Mas Singapura dá. Americano, Singapura também dá. Taiwan. Inglesa, Veneza, whatever. E saquem a aplicação e, ou entrem na aplicação, ele acaba por sacar automaticamente e depois é só voltarem à portuguesa e está lá. São os hackers. Nunca mais precisam de voltar à inglesa. Um hackers já tem. Ou singapuresa. Singapuresa. Singapuresa. Está na parte do cantor que sim, não é? Sim, de forma pura. Isso é o Tony Carreira, singapuresa. Avante. Mas espera, o YouTube depois fica na parte dos jogos rápidos, não é? Sim, exatamente. Ou fica nas aplicações. Fica nos jogos rápidos também. Pronto, é isso. Melhor ainda. Bom, não fica nas aplicações? Não, fica também. Mas ok. Os jogos rápidos, ou seja, tens logo ali. Sim, também temos essa opção. É verdade, também ganhamos isso. Disseram-me que ficava na coisa, nos jogos rápidos. Estava um bocado escondido. Estava um bocado escondido. Está nas aplicações de vídeo? É sim. Mas é onde está no meu. A 10 ficou mais apresentável, só que mais difícil de encontrar isso certas é agora coisas. Só no início. Sim, mas, por exemplo, quando fomos procurar aquilo de A a Z, misturou tanto os retails com os arcades. É pá, antigamente não era assim. Eu não sei se não tem um filtrozinho para mudar isso, ainda não vi bem. É capaz. É capaz de ter um filtrozinho para mudar. Isso é uma questão de explorar. Mas pronto. Está gira. Ah, e tem o Bing, que não serve para nada. Tá, não, então tem uma imagem de Japão bem da gira. Imagem de fundo. X, não sei quando é que é, mas... Há um tempo eram umas montanhas, um telescópio. Uma por semana, porque já temos uma segunda imagem e está há duas semanas... Tens uma segunda imagem, já mudou? Já, tem uma imagem agora diferente, agora está com uma imagem com um prédio, uma casa qualquer, manhosa. Já. Não sabia. A primeira era lá nas cenas japonesas. Só depois foi a do telescópio. Agora tem outra qualquer, não sei o que é aquilo, não me lembro. Enfim. Ah, isto porque o Bing na conta portuguesa só serve para jogos. Na conta do Reni, pode procurar vídeos e músicas. É só isso que tens no market, queres que sirva para quê? Pá, para ir às compras. Oh. Peanuts. Bom. Chouriço. E isto já vai assim um bocadinho tarde, já ouço os lobos a uivar. A mancha escura no 2D do outro. O lobisomem no computador. O lobisomem. Quem é que a gente... Ah, íamos dizer também os jogos que mais não saiam. O outro já estava aqui a chorar de lado. Os jogos que mais anseiam para 2012, se vos ocorrer algum, digam. Eu estou a pensar em 2013, o Rainbow Six. Desenrolem a Bíblia. Rainbow Six e o Bully 2 para 2013, mas pronto. O Bully 2, não. O Mass Effect 3. Max Payne 3. Max Payne 3. Tens o Tom Clancy, o Ghost Recon Soldier, Future Soldier. The Last of Us. I know, isso não há mais nenhum 3 assim. O Bioshock Infinite, que é tipo o 3. O Far Cry 3. O Far Cry 3. Tens o Prototype 2. É pá, isso ninguém quer. Se não é 3, não interessa. O Call of Duty 300.000. A Catherine, também sai no início do ano. Também. O Medal of Honor 2, também é mais que certo que vá sair. É que pode. A sério? Ah, eles disseram que iam fazer agora. Vai ser intercalado entre Battlefield e Medal of Honor. A ti os gajos do... E já da outra vez foi uma bela porcaria. E os gajos do Coise, meu. Aqueles gajos que basaram da... O Respawn Entertainment. Isso nem sequer sabe do que é que vai acontecer. Então, mas... Esse é não pisar uvas. Eles ganharam uma fortuna brutal e agora estão a brincar aos peanuts. Não, eles vão lançar alguma coisa. Isso é só para... Diablo. Não, isso é só para a próxima geração, estes gajos. Vais ver. É possível. Entretanto, fecham aquilo, vai tudo desempregado. É o que acontece às outras todas. Mais um, Diablo. Metal Gear. Diablo. HD Collection e o Revenant. Também. Que entretanto mudou de nome. Espera aí. Tu ia não valer a Croft, estão morrendo. A pólvora. A primeira Tomb Raider em que a gaja não é um peluche sexual. Não, este Tomb Raider está com um aspecto fantástico. Mas quem é? Caso... O jogo em si, ele mostrou na E3 um trailer. Olha, isso é que era o trailer do ano. Mas não é. Gameplay. Não é deste ano. É, foi mostrado na E3. Mas já vi um que não era trailer. Não. Não, o gameplay trailer. Que eles estavam a jogar o primeiro nível. Aquele do navio em Cago. Eu pensei que aquilo era um filme autêntico. Aquela parte do início da abertura. Sim, essa parte da água eles mostraram este ano também. Mas depois mostraram o gameplay ela na primeira caverna do jogo. Já, yeah, mas eu estou a falar mesmo só do trailer. Mas havia um que era só trailer. Havia um que era... Sim, ela caiu do navio. Esse também estava. Isso foi o ano passado, não foi? Eu acho que foi este ano. Eu também acho que foi este ano. Foi este ano, foi, né? Pá, eu por acaso ainda não vi isso. Mas o meu trailer do ano acho que foi do GTA V. Isso foi brutal. É, pá, não. Foi aquele trailer. Até o que ganhou o Revelations é melhor do que o GTA V. Pois é, o Revelations estava melhor. O GTA V não foi tão bom como o 4, porque o 4 foi tipo grande assalto do San Andreas para o 4. Yeah. O 5, pá, pronto. É, mas é que é assim, o 4 prometia muito e o jogo foi um bocado secante. Agora o 5 não parece. Achei, não. Ele tem o 4 que... é um dos melhores jogos, pá, de sempre. Opa, o 4 cumpriu o que disse. Ele não disse que ia ser divertido como tudo. Epá, o 4 fogo, se é divertido andar a receber telefonemas para ir jogar bowling. Epá, eu prometo rejeitável, já estava farto do perigo. Mas eu, por exemplo, diverti muito mais a jogar o GTA do que o Saints Row. Estou a falar do 2 agora, o 3 nunca joguei. Ah, não. Então isso é porque tu ainda nas pancas, velhotes, nu, com um dildo roxo gigante. E uma mala uma mochila nas costas de um urso. Yeah. Do Genki, ou logo Genki. A parte não é bem o Genki, mas... Ah, pá, é épico. É só extremamente épico esse jogo. Pá, o Saints Row acho não que sei, o foi o pior de todos. É, pá, o 2 era muito chato. Eu tenho os 3 e para mim, o terceiro está muito fixe, o primeiro está melhor que o 2. É essa a ordem. 3, 1, 2. Joguem o 3, joguem. Normalmente é 1, 2, 3, mas não sei porquê. 3, 1, 2, ok. E que mais? Não, está fora de... É capaz de haver mais uma coisa fixe. Pá, assim de repente... Pá, Singapura tem melhores serviços que a gente, chegámos a essa conclusão ainda agora no outro podcast. Pá, os gajos da Singapura são cheios de papel, aquela pagam em forte e feio. Está bem, queixo. Então, aí ia ver aqui qualquer coisa. E os Taiwan também. Ah, o Revengeance. Ah, isso também vai ser... Já tinha dito. Isso nada, meu. E os Metal Gears HD? Este obviamente é alguém ir à frente. Estás maluco, ok? Então, e o DLC do Final Fantasy XIII-2? Epá, uma coisa... Ah, o Final Fantasy XIII-2 também, sabe? Eu gosto como os gajos funcionam, Final Fantasy XIII-2. É lindo. É como a Nokia, chegaram a um momento e não sabe o que é que vão dizer aos nomes dos telemóveis. Então repete os nomes. A fantasia final... Mas o jogo supostamente é diferente, não é? Não, a cena é que os Final Fantasy são todos diferentes. E então, quando é uma sequela, é o 13-2 ou o 11. Eu também não gosto muito bem com os números que eles dão àquilo. É o 13-2 é a sequela do 13, porque o 14 não tem nada a ver. O 14 acho que é um MMO. Sim, sim, o 14 é MMO. Isso, o 14 até veio antes do 13, não foi? Sim. Yeah. Bom, vou dizer mais um joguinho bastante interessante. SSX Trigui, SSX, não sei bem o que ele se chama agora. Não sei. O Catherine, esquecemos de falar do Catherine. Não, acho que não. Também falei. XCOM, isto não é do XCOM, não era brutal. O XCOM é o remake, só que aquilo está com um aspecto muito maior. É um remake, como quem diz? Acho que não é remake. Se fosse remake, era estratégia. Yeah, pois, lá está, é tipo o Syndicate. Exato. Ninja Gaiden 3. Ah, tens aquele, Bakum, como é que se chama aquele jogo em que tu jogas com os Illuminati e não sei o quê? Esse aí é bué da fixe, que ainda está para sair. O Dark Souls? Epá, não é o Dark Souls. Não. É aqueles que é tipo. É os Illuminati e são três coisas. São três tipo classes. Epá, eu não me lembro do nome do jogo. Illuminati, mas que rei que é. Eu também não estou a ver. Três classes, não dá para sair. O que é que não dá para sair? Epá, eu não me lembro. Eu vi o nome do jogo há um tempo, mas já não me lembro qual é que é o nome do jogo. Mas é que... Então, epá, aquilo é tipo um MMO single player. Oi? Em que era até um QT no XTP, os gajos me diram... Como é que um Massive Multiplayer Online é single player? Pá, não sei, acontece. É, aquelas merdas que acontecem, um gajo não sabe. É aqueles... Yeah, exatamente. Um MMO single player ainda estou para ver, meu. Há de chegar o dia. Ou podia ser MSO. MSO. Podia ser. Estava agora aqui a ver, esquecemos de falar no diálogo. Não, aqui o Churimingas fartou-se de gritar diabo, mas ninguém ouviu. Continuavam com os pispinhas, bom. Mas tens o coisa, também tens o Tony Hawk, o remake da HD, que é o mais ambicioso. Só que aquilo não vai ter que... Vai ser uma jogabilidade de nova nos mapas antigos. Yeah. Ah, é? Então já estragaram tudo. Até pois eu também acho que sim. Já estragaram tudo. Até a banda sonora vai ser diferente. Pois é, também achei muito estranho. Não. Estão a brincar, não? Já me estragaram a infância. Eles disseram que não podia ser mesmo a banda sonora, porque as músicas são daqueles contratos que é só para aquele jogo, não é para a saga. E então o que é que acontece? Agora já não conseguem. Então agora vou ter de fazer como o Crazy Taxi. Vou ter de ir de comprar os CDs das bandas, meter tudo no PC, ripar e meter na consola, tipo... É o hacker. Yeah, exatamente. Olha, meu spamman se vai aí de trabalho. Yeah. Porque não podes puramente jogar Tony Hawk ou ouvir Bad Romance. Não, é pá. Esquece, não. Isso é muito à frente já. Estava aqui a ver outros na internet. Darksiders 2. O Halo 4, falámos há um bocado, mas agora esquecemos. Estava aqui em baixo, Halo 4. O Master Chef. O Master Chef, exato. Far Cry 3 já foi anunciado. Não, isto é peta. Já mostraram um trailer. O Last Guardian não é para a Xbox. O Far Cry 3 está lindo. Deve ter um aspecto espetacular. O Far Cry está com um aspecto excelente. O Last Light, exatamente. E o Borderlands 2? O Borderlands 2 também. Esse vai ser outras horas de vida em vão. É pá, isto nunca mais acaba. Os jogos não vai acabar. O Darksiders 2? Já tinha dito, disse ainda agora por acaso. Mas o Darksiders nunca joguei. Aquilo comecei a jogar a demo, mas já ia não sei quantas horas. Acho que também tem para comprar o jogo, já há algum tempo. Acho que o malta não vai conseguir acompanhar. Eu acho que a demo dá para jogar o jogo inteiro, não sei porquê. Na verdade, acho que eu joguei a demo, fogo. Bom, já chega, acho que já estão os jogos. Dead or Alive. Não me suscita interesse. Esse também não. Jogos de porrada é. Jogos de porrada a mim são Mortal Kombat. Eu por acaso também não sou grande fã de jogos de porrada, mas Dead or Alive foi o meu segundo jogo para a Xbox. Lego Batman 2. É para os Legos. Eu não costumo comprar as sequelas dos Legos. Acho que foi sobre exceção com o do Harry Potter, porque parece ter uma história bem diferente. Agora o Lego Batman não sei não. É pá, eu sinceramente não compro jogos dos Legos. Acho que é mais bonito brincar com eles do que estar a comprar jogos para eles. Eu estou a imaginar o tapete do Project cheio de Legos. E a mandar umas pantufadas daquilo. Ou senão a típica pisadela na peça de Lego. Não, na peça de Lego. Estava mesmo a pensar. Tu não brincas aos Legos quando estás descalço, pois não, é que tu corres de sérios riscos. E aquele jogo do Kinect do. O Insane, quem que era? Aquele gajo realizador de filmes, pá. Não. O Guilherme Del Toro. Lembra-me qualquer coisa. Ele já cancelou isso. Eu acho que era para sair para o final de 2012. Oi, tinha aqui mesmo na página e não dava a ver. O Guilherme Del Toro. Não tenho a certeza. Guilherme Del Toro, isso é o gajo que faz filmes de terror, acho eu. Ele estava a fazer um jogo de terror para o Kinect. Del Toro. Era um insane. Olha, se for melhor que o. Espera. Del Toro. É o Puss in Boots. Puss in Boots. Vocês não foram ver o Puss in Boots? Não. Pá, tive que ir mais ou menos. Mas foi engraçado. Olha, já encontrei o nome daqueles que eu estava. Daquele jogo que eu estava a falar dos Illuminati. Acabar isso, meu. As pessoas têm que ir dormir, meu. Tá bem, mas espera. Então vá, deixa eu só dizer este. Calma aí. Project, acabou o tempo da teira, tchau. Tens 3 minutos. The Secret World. É esse. Jogas com os Illuminati, os Dragon e os Templars. Já sei qual é que é. Vai ser para o Xbox, já sei qual é. Vai. Secret World. Muito confiante. Vai. Vai ser um grande fail, mas vai. Por acaso também acho que vai ser fail, mas até estou à espera que seja. Oh, sim. Senhor Carcand. Diz. Vamos acabar isto por aqui, meu. Yeah. Isto vai em 27 minutos, mas as pessoas já estão a dormir nesta hora. Ora bem, ficamos por aqui. Não era eu a falar. Projeto, podes fazer as despedidas. Ficamos por aqui. Amor. Daqui a mais 3 meses temos o podcast número 3, que isso dá em março de 2012. Por isso. Na altura do Mass Effect. Na altura do Mass Effect, exato. Não, antes disso estamos aí, se nos apetecer. Se depois do Natal a malta está embuchada, tem que falar para dizer. Para fazer digestão. Fazer digestão, para cair o bolo de rei. Vem a altura em que todos engordam. Daqui a uma semana e uns dias a gente faz um coisinho do Natal. Quem que recebeu o quê e quantas quilos de gordura é que embuchar. Não, e os apontamentos dos jogos que receberam, tipo, é muito bom, mas não é isto que eu queria. Pois, típico. Ah, eu não tenho esse problema. Também tem ursinhos e não sei o quê, mas não saltam. Mas pronto. Where is the danger? Where is your danger? Project, acaba lá isso. Então, pronto. Acabou. Então, pronto. Então, pronto. Até daqui uns dias, sim. Muitos pais natais de chocolate, muitas prendas, com isto a crise, então, ainda é melhor. Olha, aproveitem as promoções na dvd.com a partir de terça-feira, no live. Oi. Todos os dias até o final do ano. Esta semana, por apenas 10€. Tem um dia de live. E a partir do dia 20, as promoções nos arcades. A gente vai notificar a malta no T-Box. Estejam atentos à página principal do site. A gente spamando posts para compensar a falta de guias do Project. É bem. Project, olha... aqui, assim. E acabei, tenho 1000 guias naquilo. É que eu neste momento pus num cantinho da televisão agora a dizer a pisca para todas as pessoas verem depois na altura que tiver dado no cantinho da televisão um pisca de dizer vermelho Project Still Finishing Saints Row with his dildo, whatever. Não, obrigado. Sim, acaba lá isso, mas é para a gente. Olha, tens 30 segundos neste momento. Ai, 30 segundos, bom. Então, até daqui uns dias, pessoal. Divirtam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.